sei. Já passou muito tempo da minha vida. E ele não vai voltar, não adianta eu chorar. Eu sei que já passou o tempo de uma vida inteira. E ele passa rasteira se tu tá de bobeira. Me chamaram pra rimar. E aqui eu vim, tô de pé ninguém. Pois assim eu vou ficar. Tu querer que eu mude de atitude, não vai funcionar. Eu sou rude, vários chute, eu te troquei de bar. Não cheguei na PUC, nem passei da sexta série. Neandertal, um doente mental que se difere mais. Meus limites supera. Nego quer me ver cair, mas aí ainda tô de pé, e assim eu vou ficar. Fala tu, meu mano insano, meus planos eu bolando há anos. Sou mais louco que Raulzito com o espírito chicano. Tô sangrando há vários tempos, tá na hora de acertar. Estancando o sangramento pra ver se vai melhorar. Meus machucados esterilizados com antisséptico. Até o clérigo na guerra grita médico. Então, para de caô, me encontra no coliseu. Eu sou gladiador. Clac, clac, ainda tento, ainda lembro do tempo de quando eu era pequeno. Meu sonho gigante e o mundo muito sereno. E a vontade de mudar ainda tenho no sentimento. Eu sei, já passou muito tempo da minha vida. E ele não vai voltar, não adianta eu chorar. Eu sei, que já passou o tempo de uma vida inteira. E ele passa rasteira se tu tá de bobeira. Eu sei que já passou muito tempo da minha vida, mas não vou chorar pelo leite derramado, nem por tudo aquilo que um dia me foi roubado. E já que é papo de futuro, bola pra frente, entendeu? Porque quem vive de passado é museu. E eu tô ligado nessa praia, por isso eu não tô parado. Eu tô disposto e não é disposto a esperar sentado. Eu boto a lenha na fogueira, eu sou míssil telequeado, com foco no objetivo a ser alcançado. Porque se tem que ter foco, eu tô focado. Se tem que ter sentimento, mano, eu já tô bolado. Porque eu naturo panelinha, picuí, tem mais. Passar dia e passar ano é ser passado pra trás. Por isso que pra mim tanto faz. Se um desses bucha cai, aí que encontra minha paz. Eu sei, já passou muito tempo da minha vida. E ele não vai voltar, não adianta eu chorar. Eu sei, que já passou o tempo de uma vida inteira. E ele passa rasteira se tu tá de bobeira.